que vem. Portal do Arrocha, mamãe. Vá! O Renanzinho deu um salve, convocou todas as danadas. E hoje vai ter baile lá perto de casa. No som do THD, que estremece a quebrada. Convoca as meninas, as mais belas da quebrada. O THD lançou pras meninas sacana. THD que lançou pras meninas. É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki, ó, olha o passinho. É tchuki tchuki, vai, vai, vai, vai. É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com as malandras. Vou dar um papo, não tô de brincadeira. Esse é o funk junto com a rochadeira. Alô, MC THD, tamo junto, hein? Salve, meu parceiro Renanzinho, vamos quebrar tudo! Renanzinho deu um salve, convocou todas as danadas. Que hoje vai ter baile lá perto de casa. É o som do THD que estremece a quebrada. Convoca as meninas, as mais top da quebrada. O THD que lançou pras meninas sacana. O Renan foi quem lançou pras meninas sacana. É tchuki tchuki, ó, oh, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki, ó, oh, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki, ó, oh, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki, ó, oh, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki, ó, oh, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki. Tchuki tchuki com as malandras. Tchuki tchuki. Ah, tchuki tchuki com as malandras. Tchuki tchuki. Alô, MC THD. É tchuki tchuki. Ó, tchuki tchuki com as malandras. Tchuki tchuki. Ó, e aí? É tchuki tchuki. Ó, tchuki tchuki com as malandras. Tchuki tchuki. Ó, tchuki tchuki com as malandras. Valeu, irmão. Obrigado pela moral. Parabéns pelo sucesso. Tamo junto! Tamo junto, parceiro! É tudo nosso! THD!